agora mais foda. Sou um relógio que desperta exatamente agora. Acordem, acordem, acordem, acordem. Já falamos de tudo aquilo que não presta. Morte, morte, morte, miséria, sistema falido. Vagabundo, pistola, polícia e bandido. Mas você riu de nós e nos tirou como otário. Por isso agora voltamos pra lhe provar ao contrário. Um, dois, três, então. Agora estamos no poder e estamos na frente. Um, dois, três, então. Graças à nossa voz, graças à nossa mente. Um, dois, três, então. Agora estamos no poder e estamos na frente. Um, dois, três, então. Segura firme a peste que é pra subir pra mente. Quem fala é magão, falante da rima no ar. Posso estufa, se afasse, manos firmeza. Mandando ideia para otários que não querem nada. Foda-se eles que eu falo, eu não falo de graça. Original no que faço, garanto a minha parada. Jogando em times contrários, não pago pau. Não faço média, deu a miséria como tema na guerra que uso contra o sistema. Sacou a diferença entre eu e você? Sou falante da rima até morrer. Não mato otárias suas que me inspira. Frases rimadas, balas perdidas. Treta de gangue a favor do povo. A morte, polícia, ratinho, Japão da tapa, vinho morto no Japura. No Ratatá, um pra lá, dois pra cá. Estamos na mesma guerra, porém times contrários. Eu defendendo meu povo e você bancando o otário. Um, dois, três, então. Agora estamos no poder e estamos na frente. Um, dois, três, então. Graças à nossa voz, graças à nossa mente. Um, dois, três, então. Agora estamos no poder e estamos na frente. Um, dois, três, então. Segura firme a perna que é pra subir pra mente. Aqui muitos ficaram pra trás. Eu me inspiro no fantasma de alguém que aqui jaz. O comportamento humano é a minha fonte. Por trás do meu olhar se esconde um horizonte. No meu cérebro nervoso eu vou tramando outra letra. O par da batida sai como um tiro de escopeta. Sou um rapaz normal, como um a tantos outros. Eu sou o espelho que reflete a gaiola dos loucos. F de foda, L de louco, Y de ignorância, o N de não se importar com ninguém que possa falar de mim. Rá, o tema do trabalho, toda letra que eu fiz. Não sou melhor que ninguém, eu sou mais um da plateia. Sou mais um lobo faminto no meio da alcateia. Fama, fama, dinheiro me diga. Quem nunca sonhou em ser alguém um dia? Vou decolar na moral, tomar o uísque sem genital. Na periferia tudo isso é normal. Santa Mara, Baixada, Gian e os cara. Todo mundo tentando se encaixar na parada. Do outro lado tem branco, operação e os manos. Som do tempo tá ali, pode crer, vem cá ver. Essa aqui é pra você cachorro que você mata. O campo grande tem rap pesado de cabo a rabo. Aqui é MC Flint, falange da rima. Se achar que deve que tem, pode partir pra cima. Um, dois, três, então. Agora estamos no poder e estamos na frente. Um, dois, três, então. Graças à nossa voz, graças à nossa mente. Um, dois, três, então. Agora estamos no poder e estamos na frente. Um, dois, três, então. Segura firme a perna que é pra subir pra mente.